abaixo do altímetro 10014. Altímetro 1014, táxi é via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 18.6. Obrigado, boa noite. 130, direita para o 100, permanece o limite. Confirme para o 3566. É o TAM 356, mantendo o nível 080, senhor. Gente, desse mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 10014, pro 100. Estimativo, para o nível, para 4 mil pés, ajuste no 014, direita pro A100, TAM 356. Afirmo. Gol no 941, torre no 86, final do ILS X-Ray. 286. TAM 3174, redução 170, nós 3000. Olha, 70, ok. Controle, poderia confirmar o limite para o 3566? Curva direita, proa 160, nesta proa estabilize no localizador, TAM 3566. Direito 160 para o localizador 3566. A de 90 metros. Formará fibra. E o 3000, pé 374. 74, 2000, livre LS, sem glide, redução para aproximação, reporte estabilizado no localizador. 2000, é, tá no, no RNAV, 2500 aqui? Então 2500 pés, proa do 366, final do RNAV. Estimativo, 366, final da RNAV. Controle o 3566, também solicita a RNAV, pista 10. Reduza para 170 nós, TAM 3566, proa do Serra Vitor 368 e completa a final da RNAV. Reduzindo para... proa do Serra Vitor 368, TAM 3566. Positivo, proa do Serra Vitor 368, inicia o procedimento, reporte estabilizado na final. Reporte estabilizado, 3566. 0082 em frente, Alfa, Juliette, Tati, 1-9. Alfa, Juliette, portão 9, 4082. 3174, torre no 86. 86, boa. Continua a aproximação, reporte Serra Vitor 372 com trem baixo travado. Reporta lá para 3174. Azul 4061, mantém o ponto de espera. 4061, mantém o ponto de espera. Controle. 924 da Gol, qual a informação, Ian? 924, desse mantenha 3 mil pés, ajuste do altímetro 1014 no 014, chegada a mão. 3014 a mão, Gol, 924. Isuno 74, torre no 86. Botão 3566, pode descer para 2500? Autorizado o procedimento, já passou o 368? Afirmativo, senhor, na prova do 366 agora. Ciente, chame agora controle final em 1198. Controle final 198, 3566. Controle Salvador 3566, transfere. 3566, desça para 2000 pés, ajuste 1094. Ajuste no 094, procedimento da RNAVE da 3566. Ciente, 3566, desça para 2500 pés, já está estabilizado no RNAVE. 2500, pode estar estabilizado na RNAVE 3566. Aos 47, livre à direita, chame 121, decimal 9. 219, 941. Solo Salvador, gol 941, livrando sua escuta. Bom dia. Bom dia, não dá 941. Em frente, Alfa Índia, Pati 1, portão 03. Alfa Índia 03, 941. Fala Salvador, tá 8001 11, a solicita Recife Liga 330. 8001, prossiga. Solicita Recife na Liga 330. Boa tarde, senhor. Boa tarde, 330, será coordenado. Atingindo 2500, 3566, pode prosseguir na descida e completar o procedimento da RNAVE? Está autorizado o procedimento da RNAVE, está 3566, chame torre no 8.6. Autorizado completar o RNAVE, chamando torre 186, 3566. Controle Salvador, boa tarde, gol no 1697, informação Yankee, desta uma centena. 1600, desse mantém o 50, 050. Confirmando 1697, 50. 1697, desse mantém o 40, 040, chegada a ponte. 040 na ponte, gol no 697. Controle Salvador, bom dia, gol no 600. No 600, desse mantém o 50, chegada a Mari. 50 na Mari, igual na 600. Não, 4061, não pode alinhar você. 2, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Alfa 320. Se o senhor tem condições de aliar e decolar sem parada? Afirmo. Então, ali imediatamente e aguarde mais 20 segundos. Quatro no solo agora os 49, livrando à direita, chame 121 decimal 9, então 3174. 319, boa. Azul 4061 na linha, quase separado. Vento 110 graus, 05 mais, azul 4061. Iniciando 4061. 9124, livre 5500 para 3000. Bom dia. Plano 924, desça para 2000 pés, está autorizado final ILS, ajuste 10113, informe estabilizado na final. 2000, livre ILS, é o glide, gol 924, estabilizado na final, gol. Vente, aguarde autorização de pouso, aguarde. O vento é 110 graus, 059. 3566, informa vento 190 graus, 59, ajuste 1014, 1014. Gente, ajuste no 014, 3566, tem de pouso embaixo travada. Autorizado o pouso, 3566. Autorizado o pouso, puxando 03566. Aqui tá Juliette, 3174, tá? 5-1, chame o controle, 1-9-9-2-3-5, faça um bom voo, azul 4-0-6-1. 71935, obrigado pela colaboração, boa tarde a todos. Comandante. Webjet 6741, chame Recife 1288 ao TR 13325. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4061. 4061, submantenha 360, vigilante. Ascensão 360, Gole Gonza. 4061. Seu Juliette. 1600, chame Recife. Corrigindo, chame Salvador, final em 1198. 198, final 1600. Sala 52, na direita, chama 219. Direita 219, 3566. 00, desce para 3000 pés, ajuste 1013. 1013 para 3000, gol 1600. Ingresse via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, T566. Controle azul 4061, nós temos uns cúmulos aqui à frente, pode curvar à esquerda, na frente de Gole? 4061, autorizado Gole. Direto Gole, 4061. Localizador, vai passar do Nebo 924. Dono 924, para platinar LS sem light, chame torre 18, decimal 6. 18, obrigado, PGA. Torre, Nebo 924, final localizador da 0, boa tarde. Bolo 924, continua a aproximação, reporte a V372 com trem baixo e travante. 7, bastante travado, 924, gol. Azul 4061, solicita proa 250 por 15 milhas, depois curva direita na proa de Gonza. Proa 250 para desvio, chame agora o controle final, frequência 198, gol no 697. 198, gol no 697, bom dia. Alfa Vitor Juliette no solo 54, qual parte vai? 7, desça para 3000 pés, ajuste 1013, mantenha a proa. Descendo a proa, descendo 3000 com padrão, voo no 697. 0800, voo no 697, curva esquerda, proa 210, limite magnética 1110 de Simbra. 262, com CPC, aumenta. Chega 210, qual é o limite? Controle final, Alfa, senhor, boa tarde, está 3660, 75 para 060, pode estar. Abaixo do 05, está com a série em cima do 05, está autorizado, ONA 30. Acesse o código 5162, código 5162, assim que possível confirma o PLB, autonomia e alternativa. Salvador, está 3660. Zona 3660, desça para nível 050, curva, traça para sequenciamento, curva esquerda para 010. O limite da 010? Afirma, esquerda 010, descida para 050, limite magnética 120 de Simbra, inicia opção para 2100 nós, então 3660. Rua 10, limitado pela 120 de Simbra, redução para 110 e vai optar pelo ILO RNAV da 10, se possível. Gente, aguarde autorização para o RNAV. Paulo, está autorizado, chame Recife, frequência 1288, ao término 3325, 4061. 288, azul 4061, confirma a alternada? 13325, primária 1288. Alternada 3325, primária 288. Obrigado, boa tarde. 8614. Prossiga. Recife autorizado 330, informe ISC 58, decola pista 10 após a esquerda, subiu Batuca, transfará Caju, controle 19935, aciona 5423. Autorizado Recife 330, via por ISC 58, decola da 10, curva à esquerda, pouco Caracaju, 1935, controle 5423, transponder por 8001. Correto, sem mencionamento. Formará. Após levar para separação de tráfego, boa direção da área, para o Brasil. Seu comandante, Mercedes, ó. Prossiga. Por gentileza, coordenação do 310, Fortaleza, informação é azul. Pode ser? Chame para 1697, aguarde para o Observa Vitor 366. Mantendo para o sul, gol no 697. Estabilizado, gol na 600, João. Gol na 600, chame Torre, no 8 decimal 6. 863, né? Gol no 697, da presente para o Observa Vitor 366. Apo Julia. 366, o 697 descendo 3000. Tá 3660, curva à direita para o 045, limite com magnética 140 de Simbra, 3660. 045, 140 de Simbra, 3660. Autorizado 2500, 97. Afirmo, 2500 PES, desça, está autorizado sinal RNAV, reporte estabilizado 1697. 2500, reportará na RNAV, 1697. Gol no 600, autorizado pouso, vento 1 no 60 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1013, 10 no 3, cabeceira deslocada 90 metros. Autorizado pouso, gol no 600. Gol no 600, vento 90 metros apenas, certo? Gente, da presente voo, encerra Vitor 368 da 3660, desça para 3000 pés. Guerra Vida 368, 3000 e redução para 180, para 360. É. 325, alternando no 288. Caso negativo, retorne esta frequência. Tem aqui, estou autorizado, se necessita, vai retornar para o centro. Gol no 697, está autorizado, Serra Vitor 366. Está passando 366 e voando 372, confere o 97? Gente. Correto. Está 3660, tráfego 12 horas e 78 milhas. O rumo este, passa a posição Duna, mantém 1,60 de grau de speed, é um Boeing 738 da Gol. A ciência do tráfego, informado, vai em redução aqui, 360. Está escutando? Está escutando? Direct para Lima. 97, chame Torre no 8 decimal 6. 18-6, bom dia, obrigado, 697. Boa tarde, gol 954, ciente da informação pressurizada final do RNAV, informa estabilizado. Trabalhamos estabilizado, sou TRAN 3660 para 2500. E pode responder com 1962. Para que ele compreendeu realmente. Vento 1440 graus, 8 mais, ajuste 1013.0.3, cabeceira deslocada 90 metros. Repito, autorizado pouso. Pouso autorizado na 10 com 90 deslocado, 697. Afirmo. Salve Salvador, até 8001 no 11, pushback, adicionamento. Autorizado o seu alistamento, portão 11-8001, chame pronto para o táxi, tá? É, coordenando a equipe de parte fazer o pushback de forma que o ingresso do portão 10 fique livre, que maior é 1737 da Gol, correto? Sim, vamos deixar livre o 10, está livre, mas não ataque, então 8001. Motorinho 090, pode para a descida, alternando ponto seguro 120, decimal 9. Minha 00 pode ingressar à primeira esquerda, Juliette, portão previsto ao 10, tá? Atento a que tem aeronave da TAM fazendo pushback no portão 11, no 1-1. Cliente, igual 600, ingressa na Juliette, esquerda para o portão 10, vai ficar atento a aeronave da TAM. Juliette 6721 no copo. 2-1 para o copo, liga. Autorizado Fortaleza 310 pela autorização da nave. Decola da pista 10, após curva esquerda, subida Momo, versão à frente. Controle 11935, acena 5426. Você poderia apenas confirmar a saída, por gentileza? Momo, subida Momo, Mike Oscar, a transição à frente. Autorizado com pronto 310 Fortaleza, Otezulu 19. Nós temos a saída Momotan Flert 1935, transponde 5426. Alta curva esquerda para decolagem e chame para acionamento. Aparecendo. 754, copia. Copia 754. Autorizado 410, pelo risco 58, decora pista 2, após curva esquerda. Saída pouca, atenção Aracaju. Controle 1935, aciona. É, aqui a gente tá rodando. Aciona 5431. Gente, autorizou 490, via P858, decola da 10 com curva esquerda, pouca Aracaju. 1935, controle, transponder 543, para o gol 9754. 0 graus, meia dúzia de nós. O ajuste 1013-1013. Cabeceira deslocada 90 metros. Repito, cabeceira deslocada 90 metros. A partir de agora, pista livre, autorizado. Pouso, TAM 3660. TAM 3660, 1013, livre pouso, cabeceira 11, deslocada em 90 metros. Controle Salvador, boa tarde, gol no 328, centro da Zulu. Gol no 328, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. Autorizado a Mari para 050, solicita o sinal R9, da 10, se possível. Gente, gol no 328, após posição ITAP, voa em Serra Vitor 366. Após ITAP, Serra Vitor 366, grato, gol no 328. Tá 3, 4. Cessna 60, atenção ao trânsito. Juliette, o 697. Mantenha a posição, o portão previsto que vai 662 é que está ocupado. Vai manter antes da Juliette o 97. Solo, TAM 8001 para o táxi, o POB 38, autonomia 3 horas e 50, alterna Natal. Táxi, do meio 1, em frente, Juliette e Alfa, no ponto espera, torre 198.612. Ajuste meio 1013 agora. 1013, Juliette Alfa, 182.0 até 8001. Tá, correto, só confirmando, é 138, é isso? 38. Gente, 38. Piloto 3660. Solotão 8001 retornando, poderia confirmar a extensão está de 90 metros agora ou ainda 1200? 90 metros. 8001. Você escuta, 3660. 8. Se tiver acionamento na 612. Você, te aguarde, no Jet 67 do Irlanda. Não, se escuta. O spec é acionamento do Lano 754, portão 8. Paciente também, também aguarde. 4. Existiria alguma possibilidade de coordenar a via por 53? É, deve ser 58 que queira, né? Isso, 58, desculpa. A gente pode tentar, mas é muito provável que o centro não autorize. Tá, Joana, mesmo assim, obrigado. Solo Salvador, boa tarde. Gol no 806, frente da Alfa, para o portão 3, para autorização Aracaju. Gol no 754, portão 1, estaleiro, pushback, acionamento, chame táxi. Autorização vai chamar, gol no 754. Objeto 6721, no portão 62, ali, pushback, acionamento, chame táxi. Estaleiro, táxi, 721. Nave da Gol que tá esperando aí na Juliette, na Alfa, portão 1, estou 62, certo? Então vamos aguardar a nave da Objeto fazer o pushback dela. Vou pedir se ela puder um pouco mais para trás para a nave ingressar enquanto ela faz, já ingressar também no meio dúvida, tá? Salvares. Ok, sem problema, muito obrigado, 97, aguardando. O Objeto 6721 não tem como fazer o pushback com segurança, faz um pouquinho mais para trás para a nave da Gol também poder ingressar enquanto ela desocupa o seu esse gate. Sem o menor problema, mas é isso. Vou ingressar com cautela, tá? Assim que a aeronave do objeto livrar essa entrada, pode prosseguir meia dúzia depois de parqueada. Ok, com cautela, prossegue pro meia dúzia. Obrigado, Hebe, o 97. Nada, toma aí pra isso mesmo. Toma o 3660, seu portão visto 11, tá? A aeronave da Azul já vai iniciar o pushback no 8. Aí assim que ela livrar, ela tá com seu contato, sua aeronave vai ingressar pro portão 11. Gente, não aguarda, tô 3660. Nível 050. 050. Para autorização Aracaju.